Bom dia. Eu sei muito pouco sobre o Covid-19, ou coronavírus, como é mais conhecido. Mas sei por experiência própria, que num ápice este vírus obrigou a questionar tudo e faz parecer que tudo pode desmoronar. Um exemplo. Vão continuar a realizar-se feiras do queijo? Daqui a uma semana vamos ter a festa do queijo em Oliveira do Hospital. Importa, nesta altura, sublinhar o que o Covid-19 evidencia. E o Covid-19 evidencia uma imensa fragilidade humana, uma imensa fragilidade do nosso modelo económico, uma imensa fragilidade da globalização, uma imensa escassez de meios na hora da aflição, uma imensa dificuldade em dar uma resposta organizada a uma coisa que cresce descontroladamente. O Covid-19, em Portugal, também evidencia a impotência total do interior em responder a um vírus assim. Tal são os vírus que há muito adoecem a parte do território mais distante do mar. Por fim, o vírus Covid-19 devia fazer corar de vergonha aqueles que passam a vida a garantir certezas e a estimar, com basófia, o futuro. A vida é uma coisa frágil e o Covid-19 já é a desgraça de 2020. Vidas perdidas, milhões e milhões de euros de gastos e prejuízos, desemprego e mais pobreza. O mundo ocidental. E principalmente no mundo ocidental, pode ser que esta epidemia obrigue o ser humano a voltar a dar as mãos à humildade. E que tal seja verdade, para regressarmos o mais breve possível a poder dar beijos. Bom fim de semana.